Leia comigo Levítico, capítulo 20, verso 22 e verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite, e não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas, e eu os abominei. De novo eu quero enfatizar, ouçam o estudo sobre descendências, para você entender o que são esses costumes dos povos à volta, de onde eles vieram, por que eles existem. E eu quero caminhar com você sobre algumas questões dos costumes. Os costumes e a natureza. A base de ensino, de verdades, de funcionamento de todas as coisas de Deus é a natureza. A base de ensino, de palavras, de figuras, de fundamentos, de princípios, o que Deus transmite, tanto a respeito da nossa vida quanto da eternidade, estão sempre associadas à naturalidade da vida da natureza. Se você soltar um gatinho e uma gatinha, vai ter gatinhos. Isso é natural. Se você plantar o grãozinho de milho na terra certa, na hora certa, é natural, vai ter um pé de milho. Nunca aconteceu de você plantar o feijão, a sementinha de feijão e descobrir depois, que surpresa, nasceu arroz. Não, nunca aconteceu. Naturalmente, o mecanismo, a engrenagem da natureza produz tudo que foi determinado por Deus. A lei da natureza, assim como as leis do universo, elas são absolutamente perfeitas. E Deus as fez no tempo certo, no modo certo, da forma certa, para funcionarem perfeitamente. E nós só não vemos esse mesmo padrão de funcionamento na nossa vida, porque nós estamos caminhando fora dos costumes da natureza. Caminhamos fora dos costumes, das coisas naturais que Deus gerou para nós. Em Marcos 4, nós vemos o Senhor mesmo declarando que o reino é semelhante a um homem que plantou uma semente. O reino de Deus é assim. A eternidade diz respeito ao reino de Deus, a igreja diz respeito ao reino de Deus, esse tempo da terra diz respeito ao reino de Deus. Todas as coisas que dizem respeito ao reino de Deus estão relacionadas a um homem que plantou uma semente. E que não sabe como, ele cuidou da semente, mas foi dormir, a semente cresceu. É assim que acontece, tem um mecanismo natural, divino, perfeito, maravilhoso para cada assunto da vida terrena, da vida do homem e da eternidade, que o Senhor estabeleceu e que funciona com perfeição. E nós não nos submetemos a eles por causa dos nossos costumes. Vemos isso na história da humanidade, quando lá no século XIX, a Revolução Industrial foi mudando os costumes dos povos. Era costume, 16h, todo mundo está em casa, a família reunida, um alimento gostoso na mesa, iam e dormir, e acordavam no outro dia, 16h ou 17h, não precisava de luz, não precisava de pagar conta no banco, não precisava de nada, iam lá, plantavam, viviam felizes, alegres, chegava 16h de novo, todo mundo em casa, uma comida deliciosa, saúde, vigor, e o ciclo do dia se repetia, o ciclo dos anos se repetia, e a vida continuava. Mas um dia alguém decidiu colocar um costume novo: não, a partir de hoje, eu não vou ficar mais aqui, eu vou para a indústria, então tem que ter um horário novo, 8h, bate ponto, e sai às 18h, e mais isso, e cumpre mais outro horário. Vieram uma série de costumes que hoje nós não temos nem condição de dizer que são absurdos, porque são o mais natural costume dos homens hoje, mas que agride a vida de tal forma que nós estamos tentando salvar o planeta. São os nossos costumes que detonaram com a vida, a verdade da naturalidade das coisas que Deus criou e colocou na natureza, no universo e em nós mesmos. A natureza possui ciclos precisos que governam sobre tudo. A natureza possui costumes inegociáveis. Não adianta você virar para o pé de milho e falar assim, pé de milho, a partir de hoje eu vou mudar o seu costume, eu vou te plantar numa outra época, eu vou te plantar numa outra terra, eu vou te dar um outro alimento. Não adianta, porque simplesmente o pé de milho não vai existir. E é assim desde que o homem existe sobre a terra. Na verdade, é assim desde que Deus disse, haja plantas sobre a terra. E ninguém vai mudar isso. E aquilo que os homens conseguiram mudar na estufa, na engenharia genética, só estraga. Você vai lá naqueles supermercados americanos, naqueles sacolões americanos, não é sacolão, é uma coisa assim maravilhosa, e você até fica deslumbrado com tanta riqueza de beleza das frutas, aquele cheiro. Eu me lembro que nós estávamos uma vez numa fazenda e tinha lá uma loja só de morangos. Quando nós olhamos os morangos, era uma coisa assim celestial, de lindos, de maravilhosos. E eu comprei logo duas caixas grandes e continuamos andando pelas estradas. E que coisa maravilhosa os morangos. E lavamos os morangos. E quando fomos comer pela primeira vez o morango, ele era um crocante parecendo isopor, sem gosto, grande e oco. Era só bonito. Porque a indústria genética, a engenharia genética conseguiu desenvolver um morango tão lindo, tão cheiroso, tão maravilhoso, mas destruiu o sabor, o gosto, a vida dele. E é assim, os homens não conseguem mudar os costumes da natureza. Os costumes da natureza são inegociáveis. A vida possui ciclos muito bem definidos e todos nós temos que respeitá-los. E toda vez que eu e você desrespeitamos os ciclos, os costumes da natureza, nós sofremos terrivelmente. O agricultor, o construtor e qualquer outro profissional aprende bem quais são os ciclos de produção e tem que se submeter a eles. Porém, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nós nos tornamos peritos em tentar costumes diferentes, desrespeitando os ciclos, e nós buscamos diante de Deus: Deus, tu és poderoso e milagroso, faz um milagre. E Deus está lá do céu, diz: não faço. Por que não faço? Porque você tinha que ter entrado no ciclo de todas as coisas, você tinha que lançar fora os seus costumes e tomar posse dos meus costumes. Nos meus costumes, nos meus caminhos, na minha lei, você vai prosperar abundantemente. E se você quiser noção disso de novo, eu mesmo disse, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e no tempo certo vai dar fruto. Mas se você não for uma árvore, se você quiser estar plantado num vaso lindo, maravilhoso, ou se você quiser estar plantado no asfalto, ou se você quiser estar em qualquer outra circunstância sem ser plantado como uma árvore, você não vai dar fruto no tempo certo. E não adianta pedir que eu faça milagre, não vou fazer. E isso na prática é a nossa vida, é a pobreza, é a dívida, é a ignorância, é a falta de sabedoria. Isso na prática é o que nós vivemos dia a dia. Nós temos um mundo de espinhos na nossa vida que nós não queremos, que nós não queríamos, que nós nem vimos quando plantamos, que nós precisamos que seja destruído e que na verdade estão lá empatando, destruindo e perturbando nossa vida. Um pé de manga, um pé de jacarandá, um pé de feijão, qualquer um dos pés das árvores da natureza tem o seu tempo, tem o seu solo, tem o seu modo. Temos aqui os irmãos. Você planta lá, meu irmão? O que você planta? Café lá? Eucalipto. Tem um jeito certo de plantar eucalipto. Tem um ciclo dos anos de eucalipto. Tem uma forma certa de preparar a terra. Não adianta querer inventar, irmão. Não, porque eu sou esperto, sabe? Eu estou desenvolvendo um negócio aí, um negocinho diferente. Não vai ser em 3 anos, não. Vai ser em 1 ano e meio. Tem um remedinho, tem uma coisinha assim. Não adianta, meu irmão. Não adianta. O que Adão sabia sobre plantar as árvores é o que o mais sábio hoje continua sabendo. Tem que ser desse jeito, nesse tempo, nesse solo.